Olá, eu sou Neudo Júlio e esse é o Ponderando, podcast de poesias e crônicas de Neudo Noronha Dias. E hoje nós vamos com uma poesia de uma dos nossos seguidores, né? Ela não quer se identificar, mas mandou essa poesia, então vamos lá. Gosto de tudo que está acontecendo. Gosto da tua companhia, do teu afago, da tua liberdade. Gosto de te sentir, sem nem mesmo me tocar. Gosto da tua voz, do teu timbre forte e suave, que pode até meninar. Gosto do teu toque, meio com medo de se aproximar. Gosto da tua mão pequena, forte e protetora. Gosto da inquietude misturada à sutileza de seus atos. Gosto muito desse momento meio profano. Tenho medo, medo de tudo em volta, não do que está dentro de mim. Gosto também de te tocar por cima da camisa para não te marcar. Gosto da maciez do pelo do teu braço, que sinto ao fingir tocar o teu relógio. Gosto do teu cheiro discreto de gente, de homem, de criança. Gosto dessa desordem nos sentimentos. Gosto tanto de te gostar.